Não. Não deixa ela subir, não. Avisei na portaria, tá proibida de subir. Se perguntar alguma coisa, cê vai ouvir que eu já saí. Tá me ligando de dentro do carro, chateada querendo saber. Mas eu não faço mais papel de otário, estou cansado de ser plano Z. Ou eu, ele, eu não quero ser mais contadinho. Eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir o seu carinho. Contadinho, mereço mais que isso. E é melhor você sair do meu caminho. Se for pra ser plano Z, prefiro ficar sem você. Se for pra ser plano Z, prefiro te ver. Essa é hit, mais uma da fábrica da sofrência do caô. Tá me ligando de dentro do carro, chateada querendo saber. Mas eu não faço mais papel de otário, estou cansada de ser plano Z. Ou eu, ele, eu não quero ser mais contadinho. Eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir o seu carinho. Contadinho, mereço mais que isso. É melhor você sair do meu caminho. Contadinho, eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir. Contadinho, mereço mais que isso. É melhor você sair. Contadinho, eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir o seu carinho. Contadinho, mereço mais que isso. É melhor você sair do meu caminho. Se for pra ser plano Z, prefiro ficar sem você. Se for pra ser plano Z, prefiro te perder. Acho que é melhor.